Alfa Victor Juliette, reporte alinhado e pronto. Good morning, American 980, holding runway 10, ready for takeoff. American 980, clear line up and takeoff, runway 10, wind is 130 degrees, 04 knots. Clear for line up and takeoff, runway 10, American 980. Controle Salvador, bom dia, GM3-Zona, transfere. GM3-Zona, contato a 4 milhas fora posição, Conde, mantém o 080 e reporte no bloqueio de Salvador. Reportará no bloqueio de Salvador, GM3-Zona. Victor Juliette, livre decolagem da cabeceira 17, vento 120 graus com 032. Confirme o tempo de sobrevoo, Vera Cruz? 1 hora de voo. Ok. American 980, Monet 45, contact departure control 119 at decimal 35. 119-35 for departure, American 980, goodbye. American 980, now 2000 for flight level 390. American Line 980, Clive mantém flight level 390, performing Fuka departure. Radio surveillance. The Fuka departure and I'll be up to flight level 390980. Tabatango, Kilo Delta November, não atraso para reportar livre frequência até o retorno. Livre frequência, já até o retorno, November. Passou o Alfa Victor Juliette, decolado aos 4.6, chame o controle 119.35. Controle 119.35, Papatango Alfa Victor Juliette, grato. Controle Salvador. Papatango Alfa Victor Juliette, decolada 17, a sua escuta. Intenções Alfa Victor Juliette. Decolada 17, na sua escuta. Afirmativo, e confirma a intenção para o voo. Sobre o voo e TGL em Vera Cruz. Reporte Farol da Barra, 1.000 pés, Alfa Victor Juliette. Reportará Farol da Barra, 1.000 pés, Alfa Victor Juliette. Logo 1923, posição número 4, pushback, saneamento. 1923, autorizado, sentado. Livre, pushback, saneamento, 1923. Sandy, ainda autorizado Salvador, voo local Salvador, 500 pés, corredor axé, decolada 97, correr direito no corredor axé, 500 pés. Código 0111, padrão. Frequência do controle 119.35, torre 118.6. Dia 03, só confirmando frequência da torre 118.6. American Liner 980, call Recife 12685, if unable 12545. 12686, if unable 12545, American 980. 12685. 12685, American 980, thank you. Nada igual. Dando 4-4. Primeiro é o Alfa Papa Alfa, passando o termo, estamos aqui a 1080, um outro Charlie 402, uma conquista 1210. Segundo tráfego, está passando o Mike W, informa, um Echo 121, Xingu, passando o nível 1180, estima conquista 1212. Terceiro tráfego, está passando o Oscar Costa Juliette. Um bravo é 158, mantendo nível 100100, estima conquista 1215. Tá 3454, chame agora o patrulho 1 da Coronado, estima 35. Chame o patrulho 1915. Salvador, bom dia, 3663 até. Está livre o táxi, chama o táxi em Lima, para ingresso Pátio 1. Salvador, está 3454. 3454, desça para o nível 050, chegada Mário, ajuste em Salvador 1014. 1014, descendo para o 50, ajustado 3454. Lima, se a vista para 1 hora, 3 milhas, mesmo rumo a 8 mil pés abaixo. Mantenha a chegada, Mari. Matheus, etapa após etapa, chegada, Mari, 3454. 104, com voo. Direita, Alfa, ponte espera na Charlie, torre 186, ajuste 1004, por 93. Gol 1933, pode esperar 1-0, pronto. Tá ciente da informação Lima, 90 metros da pista, ciente que está fora o glide e o papi. Relativo. Gol 1933. Lima 3, copia. Afirmativo. 3 horas do Salvador, Guarulhos, 380 via Upper Whisky 50, decola 1-0 com curva direita, subida da El, transição de Ner, código 5422, frequência do controle em 119.35, torre 118.6. Autorizado Salvador Guarulhos no 380, via Upper Whisky 50, decolada 10, primeira cobertura direita da Elde, né? 5422 ao transponder, 1935 e 186. 163, cotejamento correto, para no portão 05, chamando para o pushback e acionamento. Chamará pronto. Paracol pegou no 605, Galeão 400. Informação em curso, Mike, mantendo a minha escuta. Mike, sai da Elbrás? Afirmo. É. O Pátio 1, Gilete, vamos lá. Vamos aí, não, não. Solo, Papatango, Gilete, Delta, na... Tá, reporte em... No Pátio 3. O Bravo Delta confirmando ao nível 090 após para Aracaju. Afirmativo, senhor. Bravo Delta. Ente, chame para a cópia. Reportará. Controle. Bom dia, Gol 923, decola. Bom dia, Gol 923, suba ao 360, sai do Del. 360 na Bael, Gol 923. Poderia fazer uma contagem quadrada com pista, 130, decimal 3. Era acordando a torre do braço lá em local, população de cor. Eu venho em comunicação com a rádio São Pito, o alto Cango Julieta está em contato com aquela rádio. Disponível 090, chega a rádio 130, decimal 3 para coordenação local, tem alguma coisa. Minha 05, copia. Prossiga. Autorizado Salvador Galeão, 400, aerovia 214, Tetoquim, após operar 317. Decola da 10, primeira manobra é a curva à direita, e partida da Airplash. Código 5423, frequência do controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6. Autorizado Galeão 400, via Presulo 14, Toquinha, após operar 317. Saída da Elblast, pista 10, curva direita, código 5423, controle 1935, torre operando 18612, restrição de P200. Negativo, negativo, não vai haver obras, está, a única restrição que há é abrir nos primeiros 90 metros. Chame tanto Portão 3, chame para o pushback acionamento, Gol 1605. Avianca 6311, desça para o nível 040, chegada bom, se ajuste em Salvador no 014. Desce para o 040 na bom, oficiante da Lima, 6311. Gente, vai decolar então da 107, comprou a norte. Gente, qualquer tem um hotel Lima, tanto para o Zé do Salvador, Grupo Zulu, Santa Mora, 500 pés, decola, comprou a norte. E decola da 107, comprou a norte. O código, aciona o código 0175, frequência do controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6. Mantendo foi autorizado 507 Santo Amaro, decola da 107 Croa 9, transponder 01075, controle 1935, torre 1186, autorizado mantendo. 150. três pessoas a bordo. Três pessoas a bordo, copiado. Para a semana de decolagem, agora é torre 1986, tem um bom voo. 1986, hotel Matando. 3. Autorizado, seu metade. Rapaz. O povo em Jair já linda, decola, dono 7, vento 130 graus com 0,62. Corre, mudaram aqui a informação. Tem como decolar aqui para um sobrevoo nesse sistema viário 2 de julho, aqui na escuta permanente, usando aqui livre área? Não entendi, você vai decolar, vai sobrevoar aí o viaduto, é isso? Tem uma... 5923. Sim, por quantos minutos? Ok, ciente. Então vai. Você vai se afastar até quantas milhas aqui do órgão? Sobrevoo aí do sistema viário 2 de julho, na minha escuta. Informe fora do solo, agora de transferência para o controle, o hotel Engenheiro. Sobrevoo do sistema viário, permaneço na escuta da torre, eu transfiro o controle. Se eu ficar aqui nas proximidades do aeródromo, eu vou ficar na minha escuta. Gente, estou aqui nas proximidades, vou chamar livrando aqui a área. Quando necessário para o outro litoral, isso me informe que eu transfiro o controle. Ok, obrigado aí pelo apoio. Liga. Liga acionamento de Amplitact, hotel na Tango. Cuidado aí, aliás, 3454. Anca 63, Honoro, desça para altitude de 2000 pés com ajuste de Honoro 094 na via, chegada bom. Desce para 2000, vem 14, avião 639. 1935, hotel Índia. Índia. O transponder na posição normal. Pode acionar 01-11 aguardando aqui no litoral a possibilidade de prosseguir lá pro parque tecnológico. Joca. Espera, vai te lembrar. Olha, eu tô 3663 no 5, tá pronto para pushback e acionamento. Portão 5 autorizado, cemitério. Agora a vontade. Autorizado, Aracaju 090, aerovia Golfo 677, decola da 10, curva esquerda, subida Conde, código padrão 0172, frequência do controle 1 no 9 decimal 35. Ok, 9 minutos no setor. Certo, obrigado. Vai aguardar. Por gentileza, controle 6935, código 0172, o padrão. A linha decola sem parada. Ok, vento 160 graus, 4 nós, a linha decola sem parada, voo no 605. Decola sem parada. O telematão chama o controle, o número 9, decimal 35, telematão. Fala, papai, defesa 1. O Marinha informou 5 minutos sobre voo na região de Paripe e depois para final e pouso. Paulo, Cotéia 2301. Cotéia 2301, não prossiga. Teve um plano aqui no avião, fica mais quando pronto, ok? Te chamo então pronto para acionamento. Acionar 0137, transporte posição normal por solicitação do controle de Salvador. Salvador, papatão, está ali matando? Então 3454, Salvador. 31, vertical do Salvador. Ativa, vertical agora, já ele prisona. Helicóptero hotel de Limatango para Salvador. Hotel Limatango, eu tô falando que Salvador está com destino Santa Amaro, está batendo 500, tá? Sente qual o seu estimado para pouso em Santa Amaro? Faz 20 minutos já. Sente, prossiga a visão na escuta. Só para informação próxima das aeronaves, concentração de urubu na cidade de 17, ok? 3 milhas. Eu só entendi concentração de urubus, a sua transmissão, a sua clareza é 3. 3 milhas, já da final da 17. Ah, final da pista 17, gente. Avianca 63, 1-1, está autorizado a aproximação. Avianca Brasil 63, 1-1, gente, autorizado a aproximação. Quadrilha 59, Curitiba, ao 360. Qual o seu 36? Momento que mantendo a disputa, informação em Mike e aguarde a cópia. Maravilha, agora e volta? Ah, sim, né? Bom dia, gol. O 1605 decolou na Dael. O 1605 é seu controle, Salvador. Suba restrito ao nível 070. Ao iniciar a curva, pare na proa de Dael. Na proa de Dael, 070 restrito. Para o táxi, está 3663. 84 a bordo, até na Galeão, com 3 horas e 50 de autonomia. O 4350 Galeão, TAM 3063 copiado. Autorizado o táxi via Juliette Alfa. Pode esperar 1-0, chame torre 1 no meio desse momento. Ajusta no 0 no 4, bom voo. 18612, no ponto de espera. Obrigado, bom dia. Solo, bom dia, livrando a 6-3-4-5-4. 3454, prossiga táxi Alfa, reporta essa táxi Juliette. Avião, reportando da Juliette, o D3454, informe se tem pássaros sobre a pista. Firmando, tem pássaros sobre a pista? É, pássaros ali estão acumulados ali próximo ao taxi que a gente ingressou ali. Utilizado devido ao deslocamento da cabeceira. Cheque o tranchamento, torre 1186, Avianca 631. Ciente, torre 186. Nós estávamos cientes, mas aqui nós não vimos aqui no Notan e não está no Atis. Surgiu a dúvida, obrigado. Helicóptero Hotel Índia Índia, Salvador. A escuta. Temos uma aeronave da Avianca agora, 3 milhas para passagem sobre o marcador externo. O senhor tem esse tráfego à vista? Só um minuto, só mudar a proa aqui. Afirmativo agora, visual, Avianca. Na positivo, em contato o helicóptero Hotel Indiana, contato visual com a aeronave da Avianca em aproximação para pouso. Após a passagem do mesmo, o senhor pode prosseguir para o CAB para o seu voo, ok? Sim, estou visual, vou prosseguir na retaguarda da Avianca para sobrevoar no CAB na escuta permanente. O Gol 1605, suba sem restrições ao nível autorizado. À sua direita, afastado 8 milhas e meia, aeronave do GV em cruzamento no nível 080. Este foi o motivo da restrição, Camilo. Gente, autorizado então o nível 400, teste do tráfego. A cabeceira nos zeros são fechados. Vento calmo, está autorizado o pouso. Vento 63, o nono sente, nível pouso, não, não zero. Toma 4, Camilo. 2014, o ILS opera completo, senhor? Com as restrições previstas devido ao deslocamento da cabeceira. Ok, solicita para treinamento após a chegada da mar efetuar o RNAV da DESA. Ciente, planeja sua navegação para após ITAP, Serra Vitor 366 para aproximação à RNAV. A velocidade a partir de agora 250 nós. Ok, resíduo 250 nós, ITAP, Serra Vitor 366, voo no 882. Confirme? Confirmo, tá 3663, tá no ponto de espera da 10. Agora eu ouvi, 3663 não tem um ponto de espera. Só permanecendo na minha escuta agora. Muito obrigado. 3454 Juliette? Time? 3454 Juliette. E tem uma nave que está na saída do pátio 3, com a nave pequena no porto, após ela vai ingressar via Juliette, após a liberação da mesa, o seu ingresso para o portão 612. Então vai aguardar a aeronave que está no pátio 3, ela vai ingressar na Juliette, após a gente vai para o meio, 3454. Time que chamou o solo? É o número 2, o Whisky Oscar Uniforme. Papatão Whisky Oscar Uniforme, número 2 para a cópia. A linha eu mantém, tá 3663. Vestigal do Parque Tecnológico Hotel Índia Índia na escuta permanente. Gente. Não visto algum pássaro aí sobre a pista, confirma? Negativo. Ok, funciona aos... aos 1-2, chame o som 2-1-9, Oliver. Chamando solo, próximo a outra taxiway, a Foxtrot, tem um pássaro sim na pista, tem vários. Ah, ok, grato pela informação. Nada, chamando 219. Este Bravo Lima, deixe dar critério com a Rádio Conquista, direto para a minha mãe. Alô, Salvador, bom dia, vem com o Brasil 63 do nono. Avianca, Brasil 6301, prossiga Índia, Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia para o 01, Avianca Brasil 6319. Solo é o Tantra 3304, posição 2 totalmente pronta. Possibilidade de pushback acionamento contra a guarda-copa? Vamos manter a posição 3663. Acionado 0195, o Kilo Delta November. Kilo Delta November retornando para a